varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Jeremias, capítulo 17 e verso 7. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Bom dia, meus amados irmãos. É com alegria que mais uma vez estamos aqui, nesta quarta-feira, hoje um dia muito especial, quando nós estamos em consagração à Igreja do Senhor. Ela estará reunida logo mais à noite, às 19 horas e 30 minutos, para o grande momento de celebração da Ceia do Senhor. Nós aguardamos a todos os membros para esse momento, onde estaremos ministrando a Palavra de Deus e também tratando assuntos concernentes à obra do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre esse tema chamado esperança. A esperança é como luz que atravessa a escuridão da noite. A esperança significa esperar com confiança aquilo que se deseja. A esperança motiva-nos a lutar com entusiasmo e otimismo até atingir o alvo. Chame a esperança para dentro de seu dia a dia, firmado no que diz a Palavra de Deus, em Romanos 8:24. O justo sempre tem esperança. A esperança traz regozijo, está lá em Romanos 12:12. Cristo em nós é a esperança da glória, Colossenses 1:27. Devemos, por meio de nossa fé, esperar inteiramente na graça que nos é oferecida pelo Senhor Jesus. Isso está lá em Pedro, capítulo 1:13. Na agenda da felicidade e no coração de cada filho de Deus, enganjado em sua obra, a fé precisa estar sempre presente, mas junto a ela uma viva esperança. Independente do trabalho que esteja sobre a sua responsabilidade, porque em esperança somos salvos. Olha só o que diz mais a Bíblia. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Amados, a esperança é necessária ao coração do homem, como o sol. Ele precisa, para manter a existência das flores, espera grandes coisas em Deus e empreende grandes coisas para Deus. Agora veja, a esperança é a expectação do bem que se deseja. A recomendação acerca da esperança é: mantenhamos a esperança da nossa fé, pois o maior é quando a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Trabalhemos, portanto, com todo empenho até que Ele volte. Olha para mim, Deus. Eu preciso do Teu olhar, Senhor. Oh, Senhor. Eu me nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, eu me humilharei, teu nome gritarei, como criança eu serei. Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei, na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim, preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Quero nesse momento orar com você. Nosso Deus e amado Pai que estás nos céus, nesta hora, quando nós ministramos a tua palavra sobre esperança, nós sabemos, ó Deus, que nesta hora, em muitos lares, a esperança já não existe para muitas pessoas. Mas nós estamos crendo, Senhor, que se a palavra que o Senhor nos mandou pregar é esta, é porque tem necessidade e alguém precisa ser nutrido pela palavra de Deus e continuar a aguardar nas bem-aventuranças daqueles que esperam com paciência no Senhor. Senhor Deus, o salmista chegou a dizer: eu esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, tirou-me de um charco horrível de lodo, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um cântico novo na minha boca. Senhor, nós te adoramos porque cremos que essa pessoa que está enferma, que está aguardando, esperando a sua cura, nesta hora ele está recebendo a sua vitória, a sua bênção. Este amigo que ligou o rádio para ouvir uma mensagem para o seu coração, que agora mesmo ele possa levantar e dizer: eu não vou cruzar meus braços, mas vou continuar lutando. Eu vou esperar mais um pouquinho no grande projeto que Deus tem para a minha vida. Deus, eu entrego a Ti a minha súplica e eu continuo aguardando como os meus irmãos e amigos, que a cada manhã a Tua palavra venha como uma chuva para os nossos corações. Em o nome de Jesus nós oramos, agora e sempre. Amém e amém.